A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez com gratidão a Ele e a glória para Ele também, o único digno de ser glorificado, adorado e exaltado, nós saudamos a todos e todas. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de 15 dias, aproximadamente, acho que um pouquinho mais, e três internações, uma mais longa e duas rápidas, de um dia apenas, eu volto a compartilhar com vocês a palavra do Senhor e me sinto bastante feliz por isso. Agradeço a todos pelas orações. Eu também não deixei de orar por cada grupo de oração. Tem uma disciplina de oração para segunda-feira, para terça, quarta, quinta, sexta, sábado e até no domingo. Então, não deixei de orar por esses motivos e nos motivos por pessoas. E vocês estão, obviamente, incluídos nessa lista de oração. Muito obrigado pela oração de vocês. E para quem não estava sabendo, então passei aí por alguns momentos difíceis, mas já estamos em ordem e as coisas melhorando na medida em que os exames vão sendo feitos. A medicação vai sendo ministrada e, sobretudo, além de tudo isso, a mão poderosa do Senhor, mais uma vez nos dando vitória. Na medida que isso vai acontecendo, então, todas as coisas vão voltando para o lugar. Nós vamos continuar compartilhando, irmãos e irmãs, no livro do Êxodo e em breve, talvez hoje ainda, a missionária Vivian esteja enviando para nós talvez ela esteja enviando mais estudos de Eclesiastes para sua edificação, para nossa edificação. E eu continuo desejoso que a pastora também complete a sua recuperação em todos os sentidos e tenha condição de dar prosseguimento ao livro de Jeremias. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. E agora nós vamos fazer a leitura, então, do livro de Êxodo, no capítulo 18. E logo em seguida, um breve resumo que preparei para a nossa edificação. A visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com seus dois filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Deus justificara, sou, porque, perdão, porque Moisés justificara, sou um imigrante em terra estranha. E o outro, Eliézer, porque o Deus de meu pai é a minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus dois filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o, indagando pelo bem-estar um do outro, e entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: Bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriava. Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo. E as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: Que é isso que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: Não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto essa tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduza suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho, a seguir as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo, toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim o fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho do seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido, selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1.000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés, Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram e esse retornou à sua terra. Aleluia. Glória a Deus pela bendita palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs, uma consideração da nota de rodapé da Bíblia King James atualizada, BKJA. Nessa época, teve início o processo de compilar e sistematizar o conjunto de leis divinas que governariam a nação recém-formada de Israel. Eu prefiro até colocar para você, não é nação recém-formada. A nação não estava ainda formada. A nação foi se formando no processo, desde o Egito, na verdade, desde quando era, tudo começou com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, quando ainda eram uma tribo, uma clã, depois na descida para o Egito. A multiplicação, ou a nação de Israel foi se constituindo ao longo de décadas, séculos, para ser bem mais exato. E agora, na saída do Egito, de fato, vai se estabelecer então uma orientação, uma constituição, uma normativa para esse povo, da parte de Deus através de Moisés, com os mandamentos, com a lei moral, com a lei cerimonial, com a lei judicial, com a lei sanitária. Então, um conjunto de elementos que vai constituindo o povo chamado de Israel. Dando continuidade aqui à leitura, agora homens tementes a Deus são requeridos. Porquanto somente mediante homens e mulheres de Deus uma nação pode cumprir os seus desígnios mais nobres. Que Deus nos abençoe, não é, irmãos e irmãs? Que o Senhor nos permita ter homens e mulheres dele, homens e mulheres de Deus para nos conduzir como nação. Somos 20 nações que estão ouvindo essa palavra, e que essas 20 nações e mais ainda outras nações possam ter a condução de homens e mulheres capazes, mas cheios do temor de Deus. O temor ao Senhor é a base para se tornar capaz. Isso é, bem informado, culto, eficiente. Pessoas que amam a verdade e, portanto, são fiéis, leais, francos e transparentes, piedosos, ou seja, que nutrem em seu caráter valores divinos claros e práticos, como nos mostra 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que se afastam da avareza. Expressão que no texto hebraico da época tinha o sentido de desejo imenso de receber subornos e gorjetas. Ah, que o Senhor livre o Brasil dessa praga, desse vírus, desse desejo imenso de subornos e corrupções, em nome de Jesus. Afim, as pessoas que desejavam receber suborno a fim de torcer o direito e a justiça em favor de quem fosse quem desse o melhor presente ou pagamento escuso, como nós vemos na Torá, na lei do Senhor, nos advertindo para que isso não faça parte de modo algum da nossa vida. De modo algum, nós precisamos manter a santidade em todo o nosso modo de ser e de viver. Esse foi um vício na cultura oriental, naquele período, na antiguidade, e que se espalhou posteriormente pelo mundo, e infelizmente vigora até hoje em todos os setores da vida humana, tanto no Oriente ainda deve ocorrer, como no Ocidente. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto é um texto que eu já trabalhei uma vez e quero trabalhar novamente com vocês. Trabalhei quando abordei o tema da liderança, mas agora dando sequência ao livro do Êxodo, o conselho de Jetro, muito importante para a nossa compreensão de como devemos proceder no crescimento espiritual da nossa igreja, como os pastores devem proceder, os líderes devem proceder, pastores e pastoras, os líderes devem proceder na condução do rebanho. Bem, o capítulo organiza-se da mesma maneira que o anterior, ou seja, com dois destaques temáticos. Só para lembrar você, porque eu fiquei basicamente aí 15 dias sem mandar ministrações. Mandei uma, mas tive que interromper de novo para outra internação. Então, só voltando no capítulo anterior, também tínhamos dois destaques temáticos. A primeira parte do capítulo 18 narra a chegada de Jetro, o sogro de Moisés, trazendo a família de Moisés e seu conselho com relação à liderança. Percebam, o conselho de Jetro para Moisés no que diz respeito à liderança. Por isso é um capítulo tão importante, porque tudo na igreja, e eu afirmo que não é só na igreja, na família, na escola, na faculdade, é no trabalho, nas empresas, em tudo que nós vemos, na sociedade em geral, na política, nós temos que lidar com essa temática da liderança. Então, é um capítulo muito importante. A segunda parte do capítulo destaca a nomeação dos auxiliares para colaborar com Moisés no pastoreio do povo. E aí nós vamos ver quais são os critérios. Você até já ouviu na leitura e poderá depois fazer um estudo detalhado das características para escolher colaboradores, líderes para ajudar no processo de condução do rebanho. Com relação à primeira parte do capítulo, Jetro traz Zípora, sua filha e esposa de Moisés, e os dois filhos do casal, Gerson, é o filho mais velho de Moisés, o primogênito, e recebeu esse nome porque significava "fui peregrino em terra estrangeira". Ele saiu do Egito e foi peregrino em Midian. E isso também aponta já até para o povo de Israel, que tinha saído de Canaã e foi lá para o Egito, lá atrás ainda, com José, com Israel, e toda a família que teve que sair do lugar onde estava, e para o Egito, uma nação estrangeira atrás de alimento. Aponta também lá para o futuro, porque Jesus teve que sair da sua pátria e ir para o Egito para se esconder da perseguição de Herodes contra as crianças. Então você vai vendo a conexão entre os textos e a totalidade da escritura. Fui peregrino em terra estranha, em terra estrangeira, Gerson. O segundo filho foi chamado de Eliezer, significava o Deus de meu pai, foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Aqui especificamente, Faraó, depois que Moisés matou um soldado e tomou o partido de Israel, tomou a dor do povo de Israel que estava sofrendo, Faraó, que já não queria que a sua filha tivesse adotado esse hebreu, agora queria matá-lo mesmo. E o Senhor deu o escape para Moisés, como dá o escape para nós, e ele foi então para Midian, onde encontrou Jetro, a família de Jetro, lá se casou, lá teve seus filhos, e lá teve um treinamento de 40 anos pastoreando ovelhas. Foi um treinamento para o seu futuro pastoreio do povo de Israel. Bem, Moisés se inclinou na primeira parte do capítulo e beijou o sogro. Olha que coisa linda. Na sociedade que estamos vivendo, onde cada vez se valoriza menos o mais velho, o ancião, a anciã, os nossos avós, os nossos bisavós vão sendo tratados como uma coisa a ser descartada, porque não serve mais, não produz mais. Então, esse texto é maravilhoso para nos apontar. Moisés se inclinou e beijou o sogro, em sinal de amor, em sinal de respeito por sua autoridade como ancião da família. Não é possível negar, meu irmão, minha irmã, que os orientais nos dão um grande ensinamento nessa matéria até o dia de hoje. Se não é exatamente como no passado, mesmo assim, ainda é muito melhor que no Ocidente. Em todo o Oriente Médio e no Oriente Extremo, até o Japão, por exemplo, você percebe uma postura de muito mais respeito para com o mais velho, para com o ancião. E no Ocidente, nós percebemos uma desvalorização muito flagrante, da pessoa que está mais madura, que está mais envelhecida, e não podemos cair nessa cilada. Temos que ter em honra e em respeito, em amor, esses irmãos e irmãs, essas pessoas que já têm muito mais trajetória de vida e podem nos ensinar muito, como aqui no texto nós vamos ver. Bem, o libertador de Israel contou ao seu sogro a história, os sinais e os prodígios que Yahvé operou no Egito. Deve ter sido maravilhoso, a hora que ele foi contando cada acontecimento, como Deus deu o livramento, certamente isso inundou o coração de Jetro de louvor. Moisés contou a ele como o Senhor operou para libertar o povo de Israel. Jetro ouviu e se alegrou muito. Então, o coração dele ficou cheio de alegria. Depois ele tomou um holocausto, um sacrifício para Deus, ou seja, fez uma oferta, um holocausto para que eles separassem, então, um animal e depois comessem juntos. Ou ele trouxe na sua caravana, alguns animais, o que é mais difícil pensar, ou então ele pagou por algum animal ali do rebanho de Israel, que é o mais provável, fez uma oferta, provavelmente para aqueles que tomavam conta do rebanho, dos levitas também, e comprou para oferecer ao Senhor como oferta suave e também ter um momento de comunhão com os líderes. Vieram para esse momento de comunhão Arão e todos os anciãos de Israel, os líderes de Israel, os homens que representavam as 12 tribos de Israel, e provavelmente também homens mais velhos, mais maduros, representantes dessas tribos, para comerem o pão com o sogro de Moisés e, sobretudo, diante do Senhor, diante de Yahvé, diante de Deus. Celebraram ao Senhor em comunhão e em gratidão. Essa é uma maneira que nós podemos fazer, sem dúvida nenhuma, quando estamos com o coração grato, quando temos o nosso coração cheio de louvor pelos sinais, pelos prodígios, pelos feitos maravilhosos do Senhor, nós podemos celebrar junto com os irmãos e também podemos oferecer algo que nos pertence ou que nós desejamos, podemos ofertar ao Senhor, entregar ao Senhor como oferta de louvor, como sinal de gratidão, como sinal de reconhecimento dos feitos do Todo-Poderoso. Dando sequência, irmãos e irmãs, eles celebraram ao Senhor em comunhão e gratidão. No dia seguinte, nós vemos a segunda etapa do capítulo. Jetro observou Moisés atendendo o povo de Israel, que formava uma fila de manhã, ao início da manhã, até o fim da tarde, para ouvir a direção de Deus e resolver as questões do dia a dia do povo no deserto. As mais diversas questões que surgiam na família, nos relacionamentos, as mais diversas questões. Eles queriam um aconselhamento acerca de uma determinada situação, matéria. Eles iam até Moisés e Moisés atendia durante todo o dia, de manhã até o fim da tarde. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, vocês ouviram e leram no seu texto aí, não é bom o que fazes. Acho muito joia a forma como Jetro falou com Moisés. Jetro não ficou fazendo enrolação, não. Não alisou, não. Jetro foi direto. Não é bom o que fazes. Ele já foi taxativo e disse: olha, essa não é a maneira correta, esse não é o melhor jeito de conduzir uma multidão como essa, aproximadamente, irmãos e irmãs, aproximadamente 1 milhão e 500 a 2 milhões de pessoas. Por estimativa, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Como é que você faz isso? Sem dúvida, desfalecerás, disse Jetro. Tanto a ti vai desfalecer, como o povo também, ficando na fila, esperando lá para ser atendido, vai desfalecer. O povo que está contigo também desfalecerá. Por isso, essa maneira não é boa. Essa forma, essa metodologia não é boa, pois isso é pesado demais para ti. Tu não podes fazer, para uma pessoa só é pesado demais. Jetro aconselhou a Moisés a representar ao povo perante o Senhor. Aqui começa uma beleza de ensinamento para nós que vivenciamos, bom, todas as áreas da nossa vida, mas vamos colocar em destaque a nossa vida na igreja, tá bem? A nossa vida cristã. Mas serve para você na sua vida profissional, serve para você na sua empresa. Você tem que fazer isso se você quiser produzir mais, se você quiser ser melhor sucedido nos seus objetivos. Mas há alguns critérios. Jetro aconselhou a Moisés a representar o povo perante o Senhor. O que o líder maior tem que fazer? O líder maior tem que interceder ao Senhor, orar ao Senhor, buscar do Senhor a direção, buscar do Senhor a orientação, saber qual é a vontade de Deus para o povo, receber da parte de Deus, como Moisés recebeu, a lei do Senhor. Então, Jetro disse: você deve representar o povo perante o Senhor, ser um mediador entre o povo e o Senhor. Se coloque nessa posição de intercessor, de mediador. Mais uma vez, apontando aqui para Jesus Cristo. Moisés, sem dúvida nenhuma, é um dos principais. Representantes da cristologia no Antigo Testamento, uma representação viva, histórica, daquilo que o Messias iria fazer também na história. Só que o Messias veio para ser o mediador entre Deus e toda a humanidade. Moisés aqui estava fazendo entre Deus e o povo de Israel. Jesus veio para fazer a obra completa entre Deus e toda a humanidade. Mas, sem dúvida nenhuma, um representante cristológico lá no Pentateuco, no segundo livro da Bíblia. Já vimos no livro de Gênesis que ministramos tantos exemplos e agora no Êxodo também. Você tem que interceder por eles. Nosso papel, pastores, pastoras, ou líderes da igreja, vice-presidentes, missionários, missionárias, designados que estão realizando uma tarefa aqui no Brasil, no Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Às vezes é um missionário, uma missionária que está tomando conta do trabalho. Então, você que está à frente deve ser o intercessor pelo povo e você deve receber a orientação de Deus para o povo, tá bem? Você leva a causa do povo até Deus através da oração, da conversa, e você recebe de Deus a orientação para dar ao povo. Também Jetro recomendou que Moisés ensinasse o povo os estatutos e as leis do Senhor. Segunda tarefa. Nós temos que ser intercessores, mediadores entre Deus e o nosso povo, intercessores. Intercedemos a Deus por eles e trazemos para o povo qual é a vontade do Senhor. E como nós trazemos? Também através do ensino. Isso não pode ser negligenciado. Oração e ensinamento. Se nós negligenciarmos oração e ensinamento, nós corremos o risco, grande risco, de avançarmos numericamente, o que é uma conquista, é uma vitória, porque a pessoa estava presa nas garras do pecado, longe de Deus, às vezes se declarava um ateu, ou então estava adorando uma falsa divindade, já é uma conquista grande. Saiu do reino das trevas e veio para o reino de Deus. Glórias ao nome do Senhor por essa conquista. Mas uma coisa é sair das trevas e vir para a luz. A outra coisa é se manter dentro dos critérios, dentro dos valores do reino. Porque se a pessoa não conhece quais são os valores do reino, ela poderá vir para a luz e daqui a pouco começar a praticar as mesmas coisas que praticava. Então nós precisamos ensinar, intercessão e ensinamento. Jetro orientou a Moisés, dizendo que ensinasse ao povo os estatutos e as leis do Senhor. Nosso dever como liderança é ensinar ao povo os estatutos e as leis do Senhor, bem como o caminho a seguir. Quem é o caminho? Jesus, nós já sabemos. Jesus é o caminho. Temos que ensinar tudo acerca de Jesus. Isso é o que nós chamamos de cristologia, de cristocentrismo. Precisamos ensinar tudo. Tudo tem que ser no modelo de Jesus. Irmão, irmã, pastor, pastora, não pode ser no modelo do último ano ou da última década. Não pode. Pegue o modelo do último ano ou da última década que você viu, veja aquilo que tem de bom e que é compatível com a Sagrada Escritura, e não há problema de você aproveitar. Mas cuidado para não ficar dependente de um pacote que vem para você e que você não tem o discernimento sozinho de consultar a Escritura, de consultar o Senhor em oração e discernir o que Deus está dizendo na Escritura, o que Deus está testificando no seu coração para o seu rebanho. Por isso, o alerta para que a gente não fique participando de programas empacotados. Deu certo aqui, deu certo ali, isso dá certo, aquilo dá certo. Nós não estamos aqui para fazer isso, nós estamos aqui para ensinar o Senhor tudo acerca de Jesus, para glorificar a Jesus. Quais são os valores do reino? Quais são os estatutos do reino? Quais são as leis do Senhor? A orientação do Senhor, a vontade do Senhor. Daqui a pouquinho, irmãos, vai passar aqui um carro de som, que é muito comum aqui na cidade. E eu vou dar um brequinho, um brequezinho, porque senão a gente não consegue ouvir. Mas então, nossa função intercessão e a nossa função ensinamento. Não negligenciemos isso. E quando essas duas partes são frágeis, pouca intercessão, nós vamos ter pouca unção, pouco poder de Deus, poucos sinais, poucas maravilhas, pouco discernimento espiritual de qual é a vontade de Deus. Também não vamos poder, se intercedemos pouco, não vamos levar exatamente a causa de cada um dos nossos irmãos e irmãs do rebanho ao Senhor. Ah, pastor, mas ele leva, mas é nossa função interceder por eles. E precisamos ensiná-los. Tá bem? Eu estou reforçando isso porque percebo que uma parte do Evangelho nós temos conquistado, temos avançado no Brasil, em particular, e em algumas outras nações. O anúncio. Mas depois, a coerência com o Evangelho. As pessoas vão se dizendo cristãs e vão se dizendo evangélicas ou católicas, mas elas não praticam. E não praticam porque não conhecem, não sabem. Muitas vezes não lhes foi ensinado o alfabeto, o abecedário da fé. E é preciso ser ensinado. para que a gente possa ter um cristianismo de qualidade que venha salgar a terra e ser luz do mundo. Caminhando. Quanto ao mais, disse Jetro, deveria constituir, como nós estamos falando de 2 milhões aproximadamente, ele deveria constituir chefes de 1.000. Teria chefes de 1.000 pessoas, chefes de 100 pessoas, chefes de 50 pessoas e chefes de 10 pessoas. Começando pela ordem inversa, olha só. Desde o pequeno grupo de 10, tem um líder. Se a questão pode ser resolvida ali, já se resolve ali. Se esse chefe de 10 não tem o conhecimento necessário, ainda a experiência, a autoridade de Deus, o discernimento do Espírito, o conhecimento bíblico para resolver uma demanda, uma situação, aí encaminha para o chefe de 50. Se esse também não pode lidar com a matéria, não está apto, aí encaminha para o chefe de 100. Se esse também não se sente em condição, porque é uma matéria deveras complexa, encaminha para o chefe de 1.000. E só depois de passado por esse funil, por esses critérios, por esses colaboradores de 10, de 50, de 100 e de 1.000, se há alguma questão que é maior do que esses líderes podem resolver, então a orientação de Jetro então deveria ser levado a Moisés, porque de fato aí deveria ser uma questão que necessitava de muita comunhão com Deus, muita experiência de Deus, muito discernimento, muita intercessão, muito conhecimento da palavra. É isso que nós devemos fazer. Hoje isso é muito compatível, porque nós temos igrejas grandes. Nós vivemos um momento com igrejas grandes. Igrejas com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 10.000, muito mais até. E aí precisamos de pessoas para conduzir. Mas isso serve para as médias igrejas e para as pequenas igrejas. Nós atualmente completamos 10 meses de trabalho e nós estamos há 10 meses qualificando, capacitando uma liderança. E agora, ao completar um ano, em novembro, nós estamos observando irmãos e irmãs para que eles sejam levantados como liderança de uma pequena igreja ainda, mas para atender o trabalho dessa pequena igreja e atender um trabalho da sua primeira filha na cidade ao lado. Então, isso vai nos ajudar a conduzir todo o processo. E isso já até começou a acontecer, só que vai acontecer efetivamente depois de um ano. Bem, dando sequência, o conselho de Jetro, portanto, é esse. Quanto ao mais, deveria constituir chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para auxiliar na condução do povo e na resolução dos problemas. Somente aquilo que fosse uma causa que esses colaboradores não pudessem resolver, deveriam ser levados a Moisés, como nós dissemos. Assim se fez. Além da metodologia, Moisés também observou o que Jetro ensinou acerca do critério de escolha dos chefes. Ou seja, pastor, quais são os critérios de escolha? Sejam homens capazes, hoje nós podemos dizer homens e mulheres capazes, que no Novo Testamento isso já é uma tônica. Já está presente, não entre os 12 apóstolos, mas entre as discípulas que seguiram desde o Sermão da Montanha até a cruz, onde tinha um número até maior de mulheres, nós já percebemos a presença, feminina. Isso se você não quiser voltar antes, para Ruth, para Débora, para Miriam mesmo, que aqui no Êxodo, né? Então, Ana, Maria e tantas outras. Então, pessoas capazes. E nesse pessoas capazes, irmãos e irmãs, prestem atenção. Ainda essa questão da competência, primeiro precisa ser muito bem observado. É muito comum que os irmãos das igrejas reclamem, em várias igrejas por onde passei, os irmãos reclamam que pessoas são colocadas em determinadas funções por parentesco, por simpatia, porque é alguém que está sempre ali na liderança. Então não pode ser assim. Não pode ser por ser da família de um outro líder, não pode haver nepotismo. Isso desautoriza a nossa vida cristã. Isso vai contra a vida cristã. Vai contra o princípio do reino. Então nós precisamos de pessoas capazes para o desempenho daquele ministério. E nessa área da competência, primeiro, capacidade. Às vezes a pessoa quer participar de um coral, mas ele não tem a mínima condição, ele não tem a mínima habilitação. Quer ser o regente de um coral, mas não tem a mínima habilitação para isso, ou de um conjunto, não tem nenhuma condição. Pode ser na cozinha, pode ser em outra área da igreja, para a gente não ficar se estendendo, em qualquer segmento. É preciso ter a competência para aquele ministério. Ou, pelo menos, você precisa perceber se a pessoa tem disponibilidade para Deus capacitá-la. Isso também acontece. Porque nós sabemos, isso já é até um jargão no meio cristão, e nós podemos repetir agora esse jargão, e ele é verdadeiro: Deus capacita quem ele chama. Porque nós temos uma centena de exemplos. De fato, Deus capacita quem ele chama. Às vezes, esse dom está na pessoa, é um dom natural, chamado dom do Pai, que está lá, mas nunca foi desenvolvido, nunca foi transformado em habilitação, de fato. Ele tem potencialmente capacidade, mas não tem a transformação dessa potência em energia cinética, né? Ele não tem a habilitação para tanto. Então, se a pessoa se mostra disponível para ser capacitado por Deus, para ser capacitado por alguém da igreja, para ser capacitado pelos outros líderes da comunidade, para ser capacitado pelos pastores e pastoras, ou seja, se tem humildade para aprender, aí joia. Mas se não tem humildade para aprender e já quer ocupar um lugar e não está apto, não tem capacidade para fazer isso, não pode. Então, o primeiro critério é homens, mulheres capazes, ou por capacidade já comprovada, não por parentesco ou simpatia ou coisa parecida, ou lobby. Isso acontece até entre nós, né, irmãos e irmãs? Não é por esses outros critérios mundanos. Nós temos que fazer por capacidade já demonstrada, ou por capacidade que vai sendo adquirida no processo, mesmo assume a liderança e vai sendo habilitado. Vai sendo habilitado, vai sendo habilitado, e aceita humildemente esse processo de habilitação. Desde que não seja um líder maior. Por exemplo, se ele vai ser capacitado num grupo de 10, é uma coisa, aí dá para você esperar o tempo dessa habilitação. para tirar a carteira de motorista da liderança. Agora, não dá para assumir um, por exemplo, ser um chefe de 1.000. Não tem a menor possibilidade. Então, há lugares e lugares. E os líderes maiores têm que, os que presidem, têm que ter esse discernimento. Se a pessoa ainda está, se ela tem a capacidade já comprovada, ótimo, glória a Deus, poderá desempenhar. Se ela é humilde, está pronta a ser capacitada, mas ainda não foi capacitada, então precisa começar pequeno. Todo mundo. Todas as pessoas, todos nós. Começar pequeno e ir num processo progressivo, sendo acompanhado. Primeiro critério: homens e mulheres capazes, ou em processo de capacitação, desde que seja começando pelo pequeno grupo para o grande grupo. Segundo critério: que seja temente a Deus. Nós não estamos precisando de pessoas, estrelas na fé. Esse talvez seja no mundo atual, no mundo estético e no mundo de celebridades. Nas últimas décadas, eu não vou me estender nisso agora, mas nós somos uma sociedade de imagem, imagética, a gente fala. O que nós não precisamos é de estrelas. Nós precisamos de gente tementes a Deus. Não precisamos de celebridade gospel, seja em qualquer âmbito da liderança, na escola de formação, bíblica, no pastorado, nos ministérios de cântico espiritual, em qualquer área da vida cristã. Precisamos de gente temente a Deus. Como diria John Wesley, me deem 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não desejem nada a não ser a Deus. E aí nós mudamos a história desse país. Eu estou parafraseando aqui, usando uma liberdade de tradução para dizer a vocês: me deem, em nome de Jesus, nos deem 100 ou 1.000 ou 10.000 homens, que não, homens e mulheres, que não temam nada a não ser o pecado e não aspirem nada a não ser a Deus, quer dizer, tementes a Deus, e nós mudamos a história desse país. É que nós não temos esses 1.000 homens e mulheres. Nós não temos. Desde o início do meu ministério, eu me lembro que uma das primeiras mensagens, quando eu era pastor de tempo integral, eu dizia na igreja onde eu congregava, minha igreja mãe, eu dizia: não há nenhum bispo que eu identifique que tenha sequer a imagem e semelhança com o movimento que nos deu origem na Inglaterra e depois no século XIX nos Estados Unidos. Isso gerou um grande problema para mim com um jovem líder que tinha contato com outros líderes maiores e que depois foi fazer a informação e passei a ser persona não grata. Mas eu continuo dizendo. E eu não estava dizendo deles, eu estava dizendo de mim mesmo também. Eu disse: desde a liderança até nós, não temos nenhuma, nenhuma. Nós estamos absolutamente distantes. E eu quero dizer hoje para você: nós precisamos nos tornar 1.000 pessoas no Brasil, ou 1.000 pessoas na Alemanha, que é o segundo país que nos ouve. Só para vocês saberem, o terceiro país é os Estados Unidos, são os Estados Unidos da América. O quarto país são os Emirados Árabes. O quinto país é um país não identificado, provavelmente Janela 1040 ou algum outro de sistema fechado. O quinto país é o Canadá, o sexto, a Arábia Saudita, o sétimo, a Ucrânia, O oitavo, lá o Reino Unido. O nono, a República Tcheca. O décimo, a Suécia. Só os 10 agora que estão aqui à minha mão para você saber. Nós somos de 1.000 pessoas em cada um desses lugares. E nós mudamos a história desses países. Só 1.000, queridos. Só 1.000. Porque a primeira parte de crescimento numérico estamos fazendo. E eu não estou desvalorizando. Estou valorizando. O ganhar vidas. Precisamos ganhar. Precisamos pescar. Somos pescadores de pessoas. Mas depois de pescar, nós precisamos consolidar esse processo. Precisamos discipular com extremo, com um padrão de extremo rigor e qualidade, controle de qualidade, e depois precisamos enviar. Para isso é preciso ter discipuladores tementes a Deus e ter discípulos tementes a Deus. Então, capazes ou disponíveis para serem capacitados, tementes a Deus, homens de verdade, pessoas de verdade, tá bom? Se não tem que ficar toda hora falando masculino e feminino, pessoas de verdade, pessoas de verdade, não gente de aparência só, pessoas de verdade, pessoas da verdade. Pessoa que você olha em qualquer situação, você pode gostar dela ou pode até não se identificar muito. Eu não diria não gostar, porque nós cristãos não cabe isso, não gostar. Não cabe. E se está permitindo, rejeite-se em nome de Jesus. Você pode se identificar mais com um tipo de liderança ou pode se identificar menos. Pode apreciar mais um tipo de pregação, pode apreciar menos outro. Pode apreciar mais um tipo de cântico ou de hino, hinos antigos, ou pode gostar mais de hinos novos. Muito bem. Isso é possível. Agora, em qualquer um dos casos, você precisa olhar para aquelas pessoas e perceber que são pessoas de verdade. Precisam ser pessoas transparentes. Precisam ser pessoas da verdade. Eu, durante quase mais de 40 anos, se bem que seriam mais de 30, porque a começar, quando comecei, quando, perdão, pela redundância, quando iniciei o conhecimento de sociedade, política, eu divergia de alguns queridos, amados, familiares, mas assim, divergia com toda transparência e paixão. E eles também, porque eram pessoas de verdade. Até o dia que eu percebi que eu estava errado. E quando eu percebi que eu estava errado, então eu mudei o meu posicionamento, mas uma coisa eles certamente poderiam dizer para você se tivessem juntos com você. Nós somos hoje 3.700, não dá para estar, mas eles diriam: olha, nunca faltou isso. Minha mãe também ensinou uma outra coisa muito importante. Quando eu saía à noite, ainda não tinha me convertido, e quando saía à noite, isso depois virou uma prática, até no casamento. Quando nós saímos, né? Primeiro solteiro, vamos lá. Primeiro solteiro, saía para algum lugar com os amigos, era hábito dizer: olha, vou a tal lugar. Então a senhora poderá me encontrar, o papai poderá me encontrar em tal lugar. Às vezes esse lugar era um lugar que ela não gostava. Mas eles ensinaram a falar a verdade. Então, se era para falar a verdade, eu dizia a verdade. Uma vez até ela quis me impedir, porque um dos lugares era um lugar que ela abominava, ela era bastante puritana, ela abominava esse lugar. E mesmo assim eu disse: estou indo para tal lugar. Mas sabe o que eu tinha, irmãos, irmãs? Paz, tranquilidade. porque eu podia ligar na madrugada e dizer onde eu estava, com quem estava, porque não tenho o que esconder. E foi assim no ministério, depois na vida conjugal, passei isso para minha esposa, que também já tinha recebido esse ensinamento do seu pai e de familiares. Então, vamos abrir o jogo. Nós temos que ser pessoas de verdade. Nós temos que ser pessoas da verdade. Transparência. E se está certo, está certo. Joia. Se está errado, corrige. Transforma. Mas não pode ser camaleão. Não pode parecer uma coisa e ser outra. Falei para vocês da enfermidade. Tem uma enfermidade? Tem. Dói? Dói. Quando vem cólica, dói. Eu já tive cólica renal. As cólicas que eu tenho sentido, elas são diferentes, mas a intensidade delas lembra cólica renal. Às vezes eu rolo na cama. Rolo assim, viro para o lado, né? Não rolar, mas viro para o lado de dor. E ela me tira a energia. Não consigo levantar, não consigo falar com vocês no WhatsApp, porque falta o oxigênio para respirar. Aí precisaria ser alguém deles, médico, para explicar, né? Eu não tenho competência para isso. Afeta. Então não adianta chegar e dizer, você já creu? Eu criei já na cura. E eu creio que esse processo todo está colaborando para isso. Eu tenho até uma boa notícia para contar para vocês, mas eu vou aguardar essa notícia se confirmar. Mas de qualquer maneira eu creio. E também, se Deus curar, curou, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo meu Deus. Aleluia! Eu creio. E tomo posse e me aproprio. Agora, o que eu não posso falar, fazer tipo, é chegar na frente do rebanho e dizer, ó, não tá doendo. Isso é papo furado, isso é mentira, isso é para inglês ver. Né? Com todo respeito aos irmãos aí, pois a missionária não traduz isso. Ou pode traduzir, mas aí teria que explicar o ditado popular. Então, nós precisamos ser e escolher pessoas capazes ou aptos para aprender, pessoas tementes a Deus, pessoas de verdade, transparentes, que são a mesma coisa por dentro e por fora. Ou procuram, estão à procura. Porque nós nunca somos totalmente, absolutamente coerentes. Essa absoluta coerência é um advento escatológico. E traduz, pastor, é uma coisa que virá depois, quando tivermos um corpo glorificado, uma mente totalmente transformada, um corpo totalmente transformado, um coração totalmente transformado, então absoluta verdade reinará. Mas estamos em processo. E nesse processo, cada vez mais precisamos de pessoas líderes que sejam de verdade. E quarto, que não sejam avarentos, que aborreçam a avareza. Hoje eu quero falar para vocês de uma outra maneira de ser avarento, é com o tempo. Tem gente que é avarento com o tempo para Deus. A gente sempre pensa em avareza ligado à questão monetária. Pode ser também. Mas, queridos, tem que ser disponível para ser líder de 10, de 50, de 100, de 1.000. O cidadão tem que ser disponível. Se ele não está disponível, não serve. Não serve. Se ele não quer está disponível, não serve. Se o Senhor é o décimo lugar na escala de prioridade dele ou dela, não serve. Que a pessoa pode ter um ritmo de estudo e trabalho que tome mais o almoço, o jantar, o descanso, que tome quase as 24 horas, mas ela tem uma hora. Na terça, ela tem 2 horas na quinta, ela tem 2 horas na sexta, ela tem 1 hora, 2 horas no domingo. Então, não dá, vão somando aí, né? De 8 a 10 horas por semana só, é só o que ela tem. E ela diz para você, porque ela é de verdade, olha, eu só tenho isso. Mas isso que eu tenho, eu vou entregar, é o melhor que eu tenho. Agora, tem gente que tem o tempo e prefere jogar em outro time. Não seja avarento com a sua disponibilidade para Deus, com o seu tempo. Seja disponível para Deus. Tá bem? Então, esses são os 4 critérios: competência já demonstrada ou a ser adquirida, temor de Deus, verdade e que não seja avarenta, de qualquer área da vida. Para concluir essa ministração que muito me alegra e marca o retorno depois de alguns dias, nós devemos realizar, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, a missão sem jamais abrir mão da comunhão com a família, esposo, esposa, filhos, sogro, sogra, outros familiares, tendo sempre em posição de honra os mais idosos. Vamos recuperar isso? Tendo sempre em posição de honra os mais idosos. Testemunhemos os feitos do Senhor e celebremos ao Senhor. Façamos oferta ao Senhor. Ofereça o seu tempo, ofereça o seu dom, ofereça o seu talento, ofereça o seu recurso. É o holocausto, ofereça. Entrega o seu melhor. Testemunhemos os feitos do Senhor e celebremos, façamos oferta com a nossa família biológica e, sobretudo, a família da fé, como ensinou. Como nos ensina a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, aos pastores, dediquem-se à intercessão pelo rebanho. Dediquem-se à intercessão pelo rebanho. Eu disse isso para vocês numa das últimas ministrações. Sempre orei pelo meu rebanho, mas faz 2 anos, exatamente 2 anos, que Deus mudou por completo depois de um arrebatamento no Espírito. Ele mudou totalmente a perspectiva da minha oração. Hoje eu sei e confio que eu faço mais pelo rebanho, orando por eles, do que tentando fazer. Isso não é a defesa da inoperância ou da falta de ação ou da falta de prática pastoral, da indisciplina, da preguiça, não é nada disso. Mas eu tenho absoluta convicção que a intercessão feita pela vida de cada ovelha é muito mais poderosa e eficaz do que qualquer ação que eu venha realizar. Claro que essas coisas são diferenciadas e uma colabora com a outra, mas há um destaque todo especial, deve haver todo um destaque especial, pastor, pastora, para a oração, senão você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Eu tive a graça de colher muito até agora, mas só que eu quero colher muito mais, mesmo que seja depois com os filhos na fé, netos na fé, bisnetos na fé, mesmo que eu já não esteja aqui, já esteja dormindo no Senhor, tataranetos na fé, até a volta de Jesus, que haja uma grande colheita por causa dessa intercessão pelo rebanho. Dedique-se à intercessão pelo rebanho, em segundo lugar, e dedique-se ao ensino da palavra. Tanto a palavra bíblica, no seu aspecto de devoção, da comunhão da pessoa com Deus, da comunhão dela consigo mesma, da comunhão dela com o próximo, o aspecto devocional da fé, como as questões mais de fundo, ou que nós chamamos teológicas. Dedique-se à intercessão e ao ensino em profundidade da palavra. Dedique-se. Não é fazer, é dedicar-se ao ensino da palavra bíblica, devocional e teológica, do caminho que é Jesus, da obra que nós devemos fazer da grande comissão. Primeiro, realize a missão sem abrir mão da família, honrando os mais idosos, família biológica e família da fé. Segundo, dedique-se à intercessão e ao ensino. Terceiro, escolha pessoas capazes ou disponíveis para serem capacitadas por Deus e pelos outros líderes. Escolha pessoas tementes a Deus. Escolha cristãos de verdade. E escolha gente que não é avarenta para partilhar a liderança com você. Que Deus nos abençoe, Deus te fortaleça e Deus te capacite a fazer como Jetro ensinou, como Moisés procedeu, como Jesus fez, como os discípulos fizeram depois, e assim o Evangelho chegou até nós, e que nós continuemos a transmitir o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.